vendo toda a situação. Sigo tranquila com muita perturbação. Espero um dia não tomar o tal passaque e nem perder o fio da comunicação. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Hoje é segunda-feira, ou melhor, terça-feira, dia 29 de novembro, certo? Tá começando aí agora mais um programa Pérolas aos Poucos. Hoje com um disco especial de uma figura que é uma baita de uma referência aí pra nós. Já esteve em São Carlos algumas vezes, né, nos últimos anos. Que é um cabra que a gente curte muito, né, mais um baiano aí da nossa predileção, o Tom Zé. Hoje é com o disco Correio da Estação do Brás, LP aí. Esse aqui eu herdei do meu coroa. E é uma raridade, né, cara? Porque esses discos do Tom Zé, eles tiveram uma tiragem pequena. Hoje em dia, você vai nessas feiras de vinil, qualquer disco do Tom Zé, no mínimo 50 pau pra mais, né? São raridades. O cara, na época, ele não tinha o reconhecimento que ele tem hoje, né? Bom, a verdade é que dos baianos que a gente tocou, certamente o próprio Tom Zé concordaria que a mais interessante é a Gal mesmo. Certo mesmo, porque voltem ao relato de Tom Zé com a música, qual música que era mesmo? Bom, relato no YouTube, se por Tom Zé Gal Costa vai aparecer isso no YouTube, é muito legal o relato dele, apaixonado. De qualquer maneira, estamos tocando o Tom Zé, que é um cara que teve algum sucesso até um pouco depois da Tropicália, depois ficou num ostracismo, indo inclusive voltando a trabalhar no posto de gasolina na cidade natal dele, Irará, e depois ele teve um renascimento. Como? Ouçam o resto do programa que a gente vai contar direitinho, mais ou menos a história. O fato é que ele viveu durante muito tempo, ele diz, sobre os auspícios da comunidade universitária, que era uma comunidade menor no estado de São Paulo, mas uma comunidade muito ligada na época a sons diferentes, a ouvir o circuito alternativo. Não era um pessoal tão do sertanejão, do pagode, como hoje, pro bem e pro mal, a universidade está virando, mas pro mal, eu acho. De qualquer maneira, vamos tocar esse cara pra lá de interessante, essa figura rara, Tom Zé, no seu primeiro disco, né? Correio da Estação do Brás. Não é o primeiro, tem certeza? Então, beleza, não é o primeiro disco. É, não. Esse disco é de 78. Foi o penúltimo disco dele antes do ostracismo, né? Foi 78, depois 84 na Ave Maria, depois só em 90, né? Que ele voltou. O primeiro disco é 10 anos antes desse, 68, que é o Grande Liquidação. Depois a gente toca também, né? O Tom Zé dos baianos ali, dos tropicalistas, apesar dele ter sido o que mais se fudeu, vamos dizer assim, né? Que mais passou perrengue. Por outro lado, ele foi um que não teve aquela fase ruim pop, assim, vamos dizer, né? Que todos os outros passaram de certa forma, assim, alguns mais, outros menos, mas o Tom Zé se manteve fiel, talvez por isso ele tenha pagado caro ali nos anos 80, né? Então eu acho que na verdade também tem um fator, eu acho que o Gil, o Caetano eram muito mais passíveis de serem popularizados, de terem uma coisa pop, do que o Tom Zé. Acho que o Tom Zé não teve muita proposta de virar pop. Porque o Caetano e o Gil são as puta figuras que, com uma maquiagem ali e outra ali, a subversão deles virou uma coisa interessante, moderna e altamente é absorvível pelo pop. O Tom Zé eu acho que era mais difícil. Eu tenho mais essa teoria de que o pop nem quis saber muito do Tom Zé, aquele cara mirrado e tal. Agora o Caetano e o Gil eram figuras assim, super, digamos assim, glamurosas, figuras super up, sei lá, como tem uma palavra certa pra isso. É, não, e as letras deles são muito corrosivas, né? São críticas sociais muito duras, assim, então talvez não encaixe tanto naquele padrão de entretenimento, assim, que começou a predominar ali a partir dos anos 80, né? Ficou difícil de comercializar o cara, talvez. Por isso que ele fazia sucesso entre os universitários, né? Meu pai sempre conta uma história que lá em Assis, né? Ele foi pra lá e tal, tocou, o pessoal tirou foto com ele, publicou no jornal do DCE lá da época, enfim. O cara era bastante acessível mesmo, ia de busão com o violão.

Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Morena, minha morena, tira a roupa da janela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Meu quarto tem 7 andares, reinado da minha vista. Eu tenho céu e mar, mas nada disto me conquista. Meus olhos desocupados só querem viver seguindo a tua pista. Morena, minha morena, tira a roupa da janela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Morena, minha morena, tira a roupa da janela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Eu ando desarrumado no trabalho e no amor. Até deixei de lado meu futuro de doutor. Com o dinheiro da escola comprei uma lente de alcance e foi um horror. Morena, minha morena, tira a roupa da janela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Morena, minha morena, tira a roupa da janela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Vendo a roupa sem a dona, eu penso na dona sem ela. Vendo a roupa sem a dona. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Quem quiser mandar recado, remeter pacote, uma carta cativante, a rua numerada, o nome maiusculoso pra evitar engano, ou então que o destino se destrave longe. Meticuloso, meu prazer não tem medida. Chegue aqui na quinta-feira antes da partida. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Me dê seu nome pra, no caso do destinatário, ter morrido ou se mudado, eu não ficar avexado. E possa trazer de volta o que lá fica sem dono, nem chegando nem voltando, ficando sem ter pousada, como uma alma penada. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. De forma que, não achando o seu prezado parente, eu volto em cima do rastro na semana reticente. Devolvo seu envelope intacto, certo e fechado. Odeio, disse, me disse, condeno a bisbilhotice. Eu viajo quinta-feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Se der o sucedido, me aguarde aqui no piso, pois voltando com resposta, notícia, carta ou pacote, ou até lhe devolvendo o desencontro choroso da missão desencumprida. Estarei aqui na certa, 7 domingos seguidos, a partir do mês em frente. Palavra de homem racha, mas não volta diferente. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. uma carta cativante. O nome maiúsculo pra evitar engano. O seu prezado parente na semana reticente. Notícia, carta ou pacote, ou até lhe devolvendo. O desencontro choroso da missão desincumprida. Estarei aqui na certa, sete domingos seguidos, a partir do mês em frente. Palavra de homem racha, mas não volta diferente. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Viajo quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, feira de Santana. Viajo quinta-feira, feira de Santana. Feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana. Feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana, feira de Santana. Eu preciso mandar notícias pro coração do meu amor me cozinhar, pro coração do meu amor me refazer, me sonhar, menina, me comer, me cozinhar como um peru bem gordo. Me cozinha que nem a num tesoura, um bezerro santo, uma nota triste. Me cozinha como um canário morto. Me cozinha como um garrote arrepiado, um patu dentro d'água, um saqué polar. Eu escrevo minha carta num papel decente. Quem se sente? Quem se sente com saudade não economiza nem aguisa, nem dor, nem sofrimento, que dirá papel e o anel. O anel do pensamento vale um tesouro, é besouro. Já batia, já batia na gaiola e no envelope, e no golpe, e no golpe da distância. Andei 200 léguas, minha égua esquipava, o peito me doía. Quando ia na lembrança, vinha na saudade. Eu preciso mandar notícias. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, ah, ah, ah. nasce pobre, sem nome, sem catedral. Não pode trazer o peso de um pecado original. De modo que, de acordo com o meu requerimento, perdoado nasce o pobre a partir desse momento. Meu mestre, meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre? Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre? O rico não faz questão de um pecado tão pequeno. Ele tem muitas maneiras de tirar compensação. Mas não, não pense, meu mestre, que eu seja de pouco siso, que aceitando meu negócio terás grande prejuízo. Meu mestre, meu mestre, meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre? Pois havendo povo rico e de pobre um enorme manso, eu imaginei que querias equilibrar teu balanço. Nascerá então com cada rico três pecados desses tais, que serão como trigêmeos muito mais originais. Meu mestre, meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre? Três pecados desses tais, sendo um por sua conta. Os outros dois se remonta a uma suave taxa com que o rico colabora para o vosso livro caixa. E assim a humanidade com justiça vai viver, e vossa contabilidade batendo deve o haver. Meu mestre, meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre? Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre? Apregue-se em todo berço e se reze em todo terço. Oh, oh, como é, meu mestre? Oh, oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre? É isso aí, pessoal, estamos ouvindo Correio da Estação do Brás, disco de 1978 do grande Tom Zé. Tom Zé, que teve uma carreira bastante produtiva na década de 60, servindo na década de 60, na década de 70, depois caiu no ostracismo, depois a gente vai explicar direito, foi reincorporado, voltou com sucesso total, mas agora vamos ouvir o lado B, antes as músicas do lado A. Menina Jesus, Morena, Correio da Estação do Brás, Carta, Pecado Original. Essa é a Rádio Livre Capivara, transmitida em 96.1 MHz. E esse é o programa Pérolas aos Poucos. Saio na rua. Deser. Zé, Zé, Zé, Popô, foguete do ar me anunciou. Irará é meu namoro e a lavagem é meu amor. Irará é meu namoro e a lavagem é meu amor. Na Quixabeira eu ensaio, na rua de baixo eu caio, na rua nova eu me espalho, na Mangabeira eu me atrapalho. Pulo pra rua de cima, valei-me Nossa Senhora, ah, repare o remeleixo que entrou na roda agora. Arriba saia peixão, todo mundo aqui por você não. Arriba saia peixão, todo mundo aqui por você não. Arriba saia peixão, todo mundo aqui por você não. Arriba saia peixão, todo mundo aqui por você não. Melânia porta-bandeira, com mais de 100 companheiras, lá vem puxando o cordão, com o estandarte na mão. Em cada bloco de 5, das 4 moças bonitas, tem 3 no meu coração. Com 2 já namorei, por 1 eu quase chorei. Zé, Zé, Zé, popô, foguete do ar me anunciou. Irará é meu namoro e a lavagem é meu amor. Irará é meu namoro e a lavagem é meu amor. Na lavagem a minha alma se lava, chora e se salva. Segunda lá no cruzeiro eu me enxugo no sol quente, no céu na porta de espera, se a Inácia foi louvada, vendo os pés de Zé Tapera, São Pedro cai na risada. Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai embora. Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai embora. Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai embora. Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai embora. Quem chegou no céu com atraso foi Pedro Pingo Brejão, que se demorou comprando 4 peças de chitão. Mas logo em sua chegada, 200 saias rodadas, ele deu ao povaréu e organizou todo mês lavagem da porta do céu. Por favor me vista, não me deixe à toa, lá naquela loja tem fazenda boa, tem fazenda boa pra sim a patroa, tem capa e chapéu para os tabaréu. Tem fazenda fina, tem pras moça granfina, e tem daquela chita pra moça bonita. Por favor me vista, não me deixa à toa, lá naquela loja tem fazenda boa, tem fazenda boa pra sim a patroa, tem capa e chapéu para os tabaréu. Tem fazenda fina pras moça granfina, tem daquela chita pras moça bonita, tem fazenda fina pra moça granfina, tem daquela chita pra moça bonita. Pecado, rifa e revista, o pobre paga é à vista. A felicidade, o conforto, a alegria e a sorte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Pecado, rifa e revista, o pobre paga é à vista. A felicidade, o conforto, a alegria e a sorte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Se nasce negro do cabelo duro, foi a mãe saltando o muro. Se nasce branco do cabelo liso, ela não teve juízo. Quando o pobre está quieto, está fazendo pirraça. Quando está fazendo festa, é o efeito da cachaça. Pecado, rifa e revista, o pobre paga é à vista. A felicidade, o conforto, a alegria e a sorte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Pecado, rifa e revista, o pobre paga, é à vista. A felicidade, o conforto, a alegria e a sorte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber. Sofrimento não me assusta, Maria. É meu vizinho de boas tardes, Maria. Conhecer a ingratidão, isso não, isso não, isso não. Quando ela tinha nada, Maria, eu abri a casa toda, Maria. Quando eu precisei dela, Maria, Maria, Maria. Foi quem sabe a vaidade, ou os oito bois é burro, ou a casa com varanda, dando pro norte e pro sul. Fiz a caminha dela no Manacá, o sapatinho dela no Manacá, e a roupinha dela no Manacá. Cadê agora? Mana maninha, como é triste recordar. Sofrimento não me assusta, Maria. É meu vizinho de boas tardes, Maria. Conhecer a ingratidão, isso não, isso não, isso não. Quando ela tinha nada, Maria, eu abri a casa toda, Maria. Quando eu precisei dela, Maria, Maria, Maria. A beleza do seu riso é demais pra se lembrar. O vestido dos seus olhos se vestiu pra descansar. Fiz a caminha dela no Manacá, o sapatinho dela no Manacá, e a roupinha dela no Manacá. Cadê agora? Mana maninha, como é triste recordar. Lembrança, meu amor, o caminhão amigo chora na subida, fiel à minha dor. Foi dirigindo solitário por la ruta, pero llevando mi recuerdo a mi amor. Mi caminhão amigo chora na subida, fiel. encontrar-te foi bom. O teu corpo é tão perfeito que para descrevê-lo um poema não daria. Com outras não te trairei e na estrada não darei carona pra mulher vadia. Seu guarda, me desculpe, ultrapassei 80 beijos. Se multar os lábios dela, vai multar os meus desejos. Ela te quebrou dois eixos. Vou pra perto de ti. Se de noite estou cansado, clareando minha estrada, teu olhar iluminado. O farol desregulado. Vou dirigindo solitário pela estrada, mas te levo na lembrança, meu amor. O caminhão amigo chora na subida, fiel à minha dor. Vou dirigindo solitário por la ruta, pero llevando mi recuerdo a mi amor. Mi camión amigo llora en la subida, fiel a mi dolor. Vou caminhando meu caminho, meu longo caminho, meu caminhão. E foi caminhando mi caminho, mi gran caminho, mi caminhão. E foi caminhando mi caminho, mi gran caminho, mi caminhão. E foi caminhando mi caminho, mi gran caminho, mi caminhão. E foi caminhando mi caminho, mi gran caminho, mi caminhão. E foi caminhando mi caminho. O samba caiu na moda, na esquina e na escola. Tamborim ficou de fora, pandeiro pedindo esmola. E lá vem Cuica, e lá vem Cuica. Lá vem Cuica, e lá vem Cuica. O piano da criada já foi no psiquiatra. O reco-reco que padece encostou no INPS. E lá vem Cuica, e lá vem Cuica. Lá vem Cuica, e lá vem Cuica. As violas reunidas contrataram um advogado e levaram no ministério um grosso abaixo assinado. Uma reza milagrosa eu já fiz até promessa, pedindo a São Noel Rosa pra socorrer o samba depressa. E lá vem Cuica, e lá vem Cuica. Lá vem Pode ser um samba triste, partido automachiste. Pode ser um samba à toa, a malvada não perdoa. E lá vem Cuica, e lá vem Cuica. Lá vem Cuica, e lá vem Cuica. Lá vem. Lá vem Cuica. Em terceiro lugar vem o Nanã de Naná. Em segundo lugar vem o Lereleiê. Mas em primeiro lugar, malandro, vem o Laralaiá, Laraiá. Naná, quando a noite cair, eu apanho a coberta e na hora certa o meu bem vai dormir. Mas o lereleiê é para a gente mais fina, coisa quase granfina, assanha na festa e não vai na seresta. Mas em primeiro lugar vem o Messias desta era, que é o meu Laralaiá. É o patrão do asfalto, o engorda do andar. É o peste se cala. Em terceiro lugar vem o Nanã de Naná. Em segundo lugar vem o Lereleiê. Mas em primeiro lugar, malandro, vem o Laralaiá, Laraiá. É o discurso do primeiro dia. É a luz da quarta parada. É o quinto degrau do não se diz, diz, diz. É a sexta cheia de água benta. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir mais uma obra-prima no Pérolas aos Poucos. Vocês acabaram de ouvir o lado B de Correio da Estação do Brás, com as músicas Lavagem da Igreja de Irará, Pecado, Riff e Revista. Genial isso, né? Ouçam de novo depois. A Volta de Xanduzinha e Amor de Estrada. E olha só que interessante, Amor de Estrada é uma... uma coautoria com Washington Oliveto. Olha que interessante. O nosso publicitário na época ainda não era tão famoso. E ainda tem Lá Vem Cuica e Na Parada de Sucesso. Então é isso aí, pessoal. Ouvimos o disco base. Agora vamos ouvir mais bastante Tom Zé, além de algumas coisas que outros músicos fizeram junto com o Tom Zé, né? É isso aí. Vamos aí então pro Tom Zé? Vamos aí, mais Tom Zé. São Paulo, meu. Aí, pessoal, quem conhece um pouco mais do Tom Zé tá percebendo que tá estranho o som, instrumentos mais altos do que deveriam. Isso é graças a problemas técnicos nossos que a gente tá tentando resolver aqui. Então, por enquanto, aguardem um minutinho sem música e a gente vai tentar de novo agora, certo? Não se morre mais, cambada! Dole uma, dole duas, dole! Os problemas técnicos não passaram, então nós vamos pedir um minutinho da paciência de vocês que a gente vai colocar no outro programa. Enquanto isso, acho que pode ter, tocar alguma dessas músicas aí por baixo. Isso, então vamos ver se toca legal agora, gente. Um abraço. Sim, essa música é em homenagem ao grande João da Pedago, que comentou comigo que eu ia tocar o Tom Zé, perguntou dessa música, eu falei, a gente vai procurar, vamos ver se a gente toca. Então, João, um abraço. Não se morre mais, cambada, dole uma, dole duas, dole! Dá-lhe o quente, Janete. Alô, alô, serviço de alto-falantes de Irará, Bahia. Diretamente dos estúdios da Gazeta, eu, o Fitzel Everton, mais os versáteis, mais o paixão, mais o laçador, mais o canto 4. Enviamos, mandamos amplexos cheios de saudades para compadre Leonço, compadre, né? Melânia Porta-Bandeira, Amélia da Mangabeira e todo o pessoal da pesada. Tem diversas cores, veja que beleza. Isso, compadre. Vários sabores, a burrice está na mesa. Não se morre mais. Tem diversas cores, veja que beleza. Sotônimo. Sabores, a burrice está na mesa. Veja que beleza. Ensinada nas escolas, universidades e principalmente nas academias de louros e letras, ela está presente. E já foi com muita honra doutorada honoris causa. Não tem preconceito ou ideologia. Anda na esquerda, anda na direita. Não tem hora, não escolhe causa e nada rejeita. Veja que beleza. Dá-lhe tacá. Veja que beleza. Tem vários sabores, a burrice está na mesa. Opa! Tem diversas cores. Ai, veja que beleza. Ai, tem vários sabores, a burrice está na mesa. Que foi? Veja que beleza. Refinada, poliglota, ela é transmitida por jornais e rádios, mas a consagração chegou com o advento da televisão. É amiga da beleza, gente feia não tem direito. Conferindo rimas com fiel constância, tu trazes em guarda toda a concordância. Gramaticadora da língua portuguesa, eterna defensora. Veja que beleza. Tem diversas cores. Veja que beleza. Tem vários sabores. Na esta humilde contribuição para a sacrossanta glória da burrice, não lhe proponho um feriado comemorativo, porque todos os dias ela já é gloriosamente festejada. Não se importa. É a pior degradação. É uma coroa de lata. É um grande palavrão. É uma dama sem pudor. Estripetiz imoral. É falta de documento. É como um sopa sem sal, sal, sal, sal, sal. combinado. Tem a gravata cowboy com o rabinho duplicado. Tem a gravata de laço que desce do colarinho, molenga como uma tripa e se deita na barriga. Iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga. A gravata já me focou, amém. A gravata já me laçou, a gravata já me focou, amém. Ela é a forca portátil, mais fácil de manejar, moderna, bem colorida, para a vítima se alegrar. É um processo freudiano para autopunição, com o laço no pescoço e a fé no coração. Ação, ação, ação, ação, ação, ação, ação, ação, ação, ação, ação, ação. Trocado capa calce, duple elaste, fele ferro fuga, story, loco alubrimento múltiplo, organi periódico plaste, rapa recipro ruste, saga simplita na vela vera viva unívora, cidade. Senhor cidadão, senhor cidadão, me diga por quê, me diga por quê. Você anda tão triste, tô tão triste. Não pode ter nenhum amigo, senhor cidadão. Na briga eterna do teu mundo, senhor cidadão. Tem que ferir ou ser ferido, senhor cidadão. Ô cidadão, que vida amarga, que vida amarga, que vida amarga. Eu quero saber. Com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Oh, senhor cidadão, eu quero saber. Com quantas mortes no peito, com quantas mortes no peito se faz a seriedade? Senhor cidadão, eu e você, temos coisas até parecidas. Por exemplo, nossos dentes, Senhor cidadão, da mesma cor, do mesmo barro, Senhor cidadão. Enquanto os meus guardam sorrisos, Senhor cidadão. Os teus não sabem se não morder. Que vida amarga. Oh, Senhor cidadão, eu quero saber. Com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Oh, Senhor cidadão, eu quero saber, valer. Se a tesoura do cabelo, se a tesoura do cabelo também corta a crueldade. Senhor cidadão, Senhor cidadão, me diga por quê, me diga por quê, me diga por quê, me diga por quê, me diga por quê, me diga por quê, me diga por quê, me diga por quê, me diga por quê, me diga por quê. O edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga. Alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua grandeza. Mas apareceu agora o prédio do Hilton Hotel, gracioso, moderno e charmoso, roubando as atenções pra sua beleza. O edifício Itália ficou enciumado e declarou a reportagem de amiga que o Hilton, pra ficar todo branquinho, toma chá de pó de arroz, só anda na moda, se veste direitinho. E se ele subir de branco, pela consolação, até no cemitério vai fazer assombração. O Hilton logo logo respondeu em cima: a mania de grandeza não te dá vantagem, veja só. Posso até ser requintado, mas não dou o que falar, contigo é diferente, porque na vizinhança, apesar da tua pose de rapina, já andam te chamando Zé Boboca da esquina. O edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga. Alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua grandeza. Mas apareceu agora o prédio do Hilton Hotel, gracioso, moderno e charmoso, roubando as atenções pra sua beleza. E o Hilton sorridente disse que o edifício Itália tem um jeito de Sansão descabelado e ainda mais, só pensa em dinheiro, não sabe o que é amor, tem corpo de aço, alma de robô, porque coração ele não tem pra mostrar, pois o que bate no seu peito é máquina de somar. O edifício Itália sapateou de raiva, roubou praga e até insinuou que o Hilton tinha nascido redondo pra chamar atenção, abusava das curvas pra fazer sensação, e até parecia uma menina louca, ou a Torre de Pisa vestida de noiva. O edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga, era o rei da Avenida Ipiranga. Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, Angélica, que maldade. Você sempre me deu bolo, que maldade. E até andava com a roupa, que maldade. Augusta, consultório médico, Angélica, Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição, laia, laia. Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar, eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Augusta, que saudade! Você era tão vaidosa. Que saudade! E vivia gastando meu dinheiro. Importadas e outras bobagens, Angélica. Que maldade! Você sempre me deu bolo. Que maldade! E até andava com a roupa. Que maldade! Cheirando a consultório médico, Angélica, Augusta. Idosa. Que saudade! E sempre gastava o meu dinheiro, mulher. Que saudade! Com roupas importadas e outras. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram algumas músicas de Tom Zé, né? O disco base hoje foi o Correio da Estação do Brás. É, vocês ouviram O Sabor de Burrice, A Gravata, Senhor Cidadão, A Briga do Edifício Itália contra quem mesmo? Que não tá para ver ali. Que são as músicas de São Paulo, que do relato de São Paulo. É A Briga do Edifício Itália com... A gente vai pegar o outro... Quem que é Marco Bala, além do Edifício... Hã? Oh, como que vai? Entra aí. É, Augusta, Angélica, Consolação e agora, que são dos discos do Tom Zé mais antigos. Ah, é. A Briga do Edifício Itália com o Hilton Hotel, que é a música do Tom Zé. Minha músicas tudo. Muito interessantes que fazem a crônica de São Paulo, não é, do Tom Zé? Gosta de Tom Zé? É, é um clássico, né? Esse é do auge do tropicalismo, né? É, isso aí, com certeza. E vamos continuar ouvindo Tom Zé, então, certo? Aham, é isso aí, vamos continuar então com o Tom Zé. Vocês ouviram aí nesse bloco as músicas Sabor de Burrice, A Gravata... Ah, você já falou? Ah, verdade, acabou de falar, é verdade. Então é isso aí, vamos pro segundo bloco aí de músicas do Tom Zé. Continua então na frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Para

alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. É isso aí, pessoal, nós estamos ouvindo Tom Zé, nós ouvimos mais um pouco da fase antiga do Tom Zé, com um O e um A, o anfitrião, a felicidade. E agora, daqui a pouco, antes de ouvir a nova fase, dar uns informes aqui, vamos também ver aquela história lá de como Tom Zé virou quase voltou a ser frentista num posto na cidadezinha de Irará, e retornou ao gosto do público brasileiro e mundial, não nessa ordem, em ordem inversa, inclusive. Mas antes é o seguinte: dia 2 de dezembro é Dia Nacional do Samba, e no dia 3 de dezembro vai haver uma comemoração em homenagem a todos os sambistas de São Carlos, no Ginásio de Esportes José Eduardo Gregorassi, na rua Alberto Lanzoni, sem número, ao lado da pista de skate da Santa Felícia, a partir das 3 horas, com entrada gratuita. Então é isso aí, vamos todo mundo lá. DJ Power, DJ Billy Power vai comandar a festa aí, ou vai comandar, ou pelo menos vai ser um dos que vai tocar. Tem aqui não, tem samba de Kumad também, depois Rosa de Samba e Toque Feminino. Então é isso, vamos comemorar o dia do samba na Santa Felícia, no dia 2 de dezembro. E antes disso, na quinta e na sexta, no Álvaro Guião, a partir das 19 horas, haverá eventos em comemoração aos 10 anos da ONG Ramudá, com exposição de pinturas em homenagem aos sertões, vídeos da ONG Ramudá. Esse dia vai ser em homenagem aos 10 anos da Ramudá, além dos 110 anos de Euclides da Cunha em São Carlos, onde ele lançou a pedra fundamental da Escola Paulino Carlos. E na sexta, 100 anos da Escola Normal, junto com o aniversário da ONG, com palestra de Marco Bala sobre os 100 anos da Escola Normal. Então é isso aí, eventos gratuitos, ricos culturalmente, para vocês se divertirem e se instruírem na quinta, na sexta, e no dia 2 é sábado, no dia 3 é sábado. É isso aí, agora vamos ouvir histórias sobre Tom Zé. Então Tom Zé, depois do disco dele de 84, Nave Maria, né, ele quase interrompeu a carreira dele de cantor, compositor, né. Ele mesmo disse que já tava tudo acertado, que ele ia trabalhar no posto de gasolina do tio dele lá em Irará, né, quando ele recebeu uma ligação lá do Rio de Janeiro, que o David Byrne parece que foi numa loja de sebo de discos e comprou o Estudando Samba, e ficou impressionado com a música, né. Esse disco é muito bom, a gente chegou a tocar, né, algumas músicas dele. Tem aí parceria ali com o Elton Medeiros, e ele mexe, ele brinca, né, um pouco com as estruturas, né, do samba. Depois ele fez Estudando Pagode, que a gente até queria tocar também, que é mais recente agora. Mas enfim, né, e aí mudou tudo, quer dizer, o cara resolveu lançar o Tom Zé na gringa, né. Pegou, ele editou um disco chamado The Best of Tom Zé, lançou em 1990. O disco foi super aclamado pela crítica, ele ficou entre os 10 melhores da década em todo o mundo na avaliação da revista Rolling Stone, vai vendo. Já discussionou pela Europa, Estados Unidos. E aí a coisa veio repercutir no Brasil só em 99, ele lançou o disco com defeito de fabricação, e aí ele voltou pro cenário nacional, tá aí até hoje, né, e pô, bacana, né, cara, você pensar que, pô, depender de um gringo pra sacar que a coisa tem qualidade, né. É triste, né? Coisa parecida aconteceu com o Kurt Cobain, né? Ele veio pro... Não lembro o que era, Rock in Rio, Hollywood Rock, alguma coisa assim. E o cara falou, não, Mutantes é... O Arnaldo Batista, né, Mutantes é a melhor coisa que tem tal na música brasileira. E aí, pô, ninguém esperava, né? Eu lembro que o Kurt Cobain falou assim, cuidado, Arnaldo, a mídia come você. Aí o Arnaldo falou, mandou um recado de volta, fique tranquilo, eu já fui comido, mastigado, engolido, estou sendo comido de novo. Ele já estava... E mostrou, né, que o Kurt Cobain não aguentou toda a pressão, todas as questões advindas da grande fama dele, né? Acabou se suicidando, né? Então, de formas que o Arnaldo Batista estava com uma certa razão de falar, tome cuidado você, né? E o Arnaldo tá aí, né? Saiu um belo filme que é o Loki, né? Sobre ele. E o Tom Zé, é bom que se reafirme, eu já disse isso uma vez, ele foi sustentado, digamos assim, entre 84 e 85, quando ele parou de gravar. E o seu renascimento muito pelo circuito universitário. Ele disse que ele rodava cidades do interior de São Paulo, principalmente nas universidades. O pessoal não chegou a abandonar, tanto que eu conhecia ele, eu ouvia bastante ele antes de dele ser redescoberto. Agora, pouco depois dele ser redescoberto, eu estava na Unicamp, no tempo eu fazia programa na Rádio Muda, que é uma rádio com bastante parceira nossa, e fui um dos repórteres, digamos assim, destacados junto com a imprensa oficial de Campinas e tudo mais, para fazer entrevista depois do show que ocorreu no IFISH. Foi legal, foi divertido, o cara com esse jeito que a gente fala, simulando uma coisa meio caboclo demais e depois citando todo tipo de intelectual. Ele tem um discurso fácil, ele fala, você dá um microfone pra ele, a entrevista tá feita. É uma figura imprescindível, Tom Zé. É mesmo. E, bom, então vamos continuar aqui. Agora já com essa fase, então, pós David Byrne aí. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa pra tocar, né? Isso é legal tocar Estudando Samba também. Tentar achar alguma coisa aqui. Mas é Estudando Pagode, exatamente. David Byrne, né? Do Talking Heads, ex-Talking Heads. Vamos ver se a gente toca alguma coisa do David Byrne também. Do Talking Kitty. É. Então é isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Se der o sucedido, me aguarde aqui no piso. 7 semanas seguidas, a partir do mês em frente. Não sou letra reticente, palavra de homem racha, mas não volta diferente. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Sim, tem que ser assim. Sim, só cuida de si. Sim, tem que ser assim. Sim, só cuida de si. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode. Sem alma, cruel, cretino, descarado, filho da mãe. É, pessoal, vocês estão percebendo que tem alguma coisa estranha no ar. Essa é a Rádio Livre Capivara 96.1, programa Pérolas aos Poucos. E, meu, a gente ainda não descobriu o que, que é, se é cabo, se é algum espírito que está ocupando aqui esse espaço, mas enfim, às vezes a coisa não vai. A gente estava tentando tocar essa música aqui do Estudando Pagode, O Amor é um Rock, música muito louca. Mas não tá legal, o som tá saindo meio esquisito. De qualquer forma, antes vocês ouviram aí a Feira de Santana, né? Do The Hips of Tradition, que é um remake ali de uma música, né, que a gente. Do LP que a gente tocou do Correio da Estação do Brás, que a música nesse disco, no Correio da Estação do Brás, se chama Carta, né? Que substitui quinta por segunda-feira, exatamente. Depois, na sequência, Politicar, do Com Defeito de Fabricação. Bom, vamos dar sequência aí. A gente separou algumas aqui, parcerias aqui do Tom Zé com outros músicos. E depois vamos ver se a gente consegue tocar direito essa música aí. E outras também, né? Enfim, o programa hoje tá meio no improviso. Vocês desculpem a gente aí, mas é isso aí. Fazendo o melhor que dá. Continua então na frequência 96.1 FM Rádio Livre Capivara. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Eu quase posso falar, a minha vida que grita, emprenhe e se reproduz na velocidade da luz. A cor do sol me compõe, o mar azul me dissolve, a equação me propõe, computador me resolve. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. A meia velocidade, sem conservas, por filho, cor e espaço, não me tenho nem me faço. Nota do anis, calculo o tempo que passo. Minha dor é cicatriz, minha morte não me quis. Eu nasci sem ter idade, sou casado, sou porteiro, sou baiano estrangeiro. Meu sangue é de gasolina, correndo não tenho mágoa. Meu peixe é de sal de fruta, fervendo no copo d'água. Tá de canopa, né? Vai, vai, de idade, vai. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Do futuro Mas Tom Zé, tanto que chovia, que noite parecia aquele dia. Dilúvio que Deus mandava, a terra toda lavava, alma penada se refrescava. O diabo reclamava porque o inferno apagava. Ruas, estradas e casas a chuva alagava. Quem tinha barco alugava, quem tinha avião ou asas voava. Quem não tinha só rezava, sede ninguém sentia. Nem sentido tinha, pia, rio, nem bacia. Tal toró que caía. O resultado disso é que os oceanos e mares ficaram muito maiores, senhoras e senhores. É tanta água despencando lá do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo? É São Pedro que ficou pinel com raiva de São Paulo. É primavera, só que só fica chovendo. Não tem galo mais cantando, não tem mais nem de manhã. Não vejo sol, que mundaréu, que frio que tá fazendo. Garoa, neblina, sereno, formando um véu. Quem me dera ver o céu, mas eu só fico querendo. São Paulo está igual a Torre de Babel. É inflação, é vendaval, é só papel. Esperanças vão morrendo, é só quimera e mais quimera, mais que merda. É não, é fel e fel, que escarcel. O que a gente anda vivendo. É chuva fina encharcando meu chapéu. E solidéu, e solidéu, e solidéu. Daquele padre correndo é primavera. Só que escreveu, não leu. Escureceu, agradeceu. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? É tanta água despencando lá do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que é que está acontecendo? É São Pedro que ficou pinel com raiva de São Paulo. É primavera, só que só anda chovendo. Vem até São Paulo ver o que é bom pra tosse. Vem até São Paulo, dance, pule, rock and rush. Entre no meu carro, vamos ao Lago do Arroxo. Liberdade é bairro, mas é como o Japão fosse. É tanta água despencando lá do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo? É São Pedro que ficou pinel com raiva de São Paulo. É primavera, só que só fica chovendo. São Paulo é tal qual a Torre de Babel. É inflação, é vendaval, é só papel. Esperanças vão morrendo, é só quimera. E mais quimera, mais quimera. Não e não, e fel, mas que escarcéu. Que a gente tá vivendo. É tanta água despencando lá do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo? É São Pedro que ficou pinel com raiva de São Paulo. É primavera, só que só fica chovendo. Vem até São Paulo. Vem até São Paulo. Vem até São Paulo. São Paulo tem socorro, tem liberdade, tem bom retiro. Tem vem saúde, ó, tem luz, tem concórdia. Vem até São Paulo. Tem Bela Vista, tem Consolação. Vem até São Paulo. Tem Paraíso, tem Tom Zé. Vem até São Paulo. Vê o que é bom pra tosse. Vem até São Paulo. Tem a Rita Lee. Vem até São Paulo. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai colorações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. Tem garotas propaganda, aeromoças e ternura no cartaz. Basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz. Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado. É somente requentar e usar. É somente requentar e usar. O que é made in Brasil? Made in Brasil. Vamos voltar a porque é made in Brasil. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. gerações. O avanço industrial vem trazer nossa redenção. A revista Moralista traz uma lista dos pecados da vedete. E tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar. É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado. É somente folhear e usar. É somente folhear e usar. Isso aí, 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos. Hoje o programa em homenagem ao Tom Zé. A gente tocou o LP Correio da Estação do Brás, disco de 78. E agora vocês ouviram um pequeno bloco de músicas aí, que são do Tom Zé, mas que outros artistas, né, cantaram. Primeiro começamos com 2001, interpretado aí pelos Mutantes. Depois é Tanta Água, que é uma parceria do Itamar Assunção com o Tom Zé, que está no disco Bicho de Sete Cabeças do Itamar Assunção. E por último agora, Parque Industrial, que a gente pegou do álbum Tropicália, que é uma música legal, porque é a única nesse disco que todos participam, né? Todo mundo canta, o Gil, o Caetano, a Gal, os Mutantes, o próprio Tom Zé, e a letra é do Tom Zé, muito bacana. E, bom, é isso, vamos continuar então. A gente se empolgou aqui, vamos tocar então um pouco mais de Tom Zé. Isso aí, então, continue na frequência 96.1 FM. Quero sambar, meu bem. quero samba também, mas eu não quero andar na fossa cultivando tradição e balsamada. Quero samba, meu bem, quero samba também, não quero atender flores nem saudade perfumada. Quero samba, meu bem, quero samba também, mas eu não quero andar na fossa cultivando tradição embalsamada. Meu sangue é de gasolina, correndo não tenho mágoa. Meu peito é de sal de fruta, fervendo no copo d'água. Quero sambar, meu bem, quero sambar também, não quero vender flores nem saudade perfumada. Quero sambar, meu bem, quero sambar também, mas eu não quero andar na fossa cultivando tradição embalsamada. Quero sambar, meu bem, quero sambar também, não quero atender flores nem saudade perfumada. Quero sambar, meu bem, quero sambar. Fique à vontade, tchau, goodbye. Ainda é cedo, alô, como vai? Fique à vontade, tchau, goodbye. Ainda é cedo, alô, como vai? Com Marcelino vou estudar boas maneiras para me comportar. Primeira lição, deixar de ser pobre, que é muito feio. Andar alinhado e não frequentar assim qualquer meio. Vou falar baixinho, serenamente, sofisticadamente, para poder com gente decente então conviver. Fique à vontade, tchau, goodbye. Ainda é cedo, alô, como vai? Fique à vontade, tchau, goodbye. Ainda é cedo, alô, como vai? Com Marcelino vou estudar boas maneiras para me comportar. Da nobre campanha contra o desleixo vou participar. Pela elegância e a etiqueta vou me empenhar. Entender de vinhos, de salgadinhos, esnoberrimamente. Trazer o país sob um requinte intransigente. Fique à vontade, tchau, goodbye. Ainda é cedo, alô, como vai? Fique à vontade, tchau, goodbye. Ainda é cedo, alô, como vai? Com Marcelino vou estudar boas maneiras para me comportar. A Brigitte Bardot está ficando velha. envelheceu antes dos nossos sonhos. Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita, mas ela mesma não podia ser um sonho para nunca envelhecer. A Brigitte Bardot está se desmanchando, e os nossos sonhos querem pedir divórcio pelo mundo inteiro. Tem milhões e milhões de sonhos que querem também pedir divórcio, e a Brigitte Bardot agora está ficando triste sozinha. Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar na hora exata que ela estiver com vontade de se suicidar? Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar na hora exata que ela estiver com vontade de se suicidar? Quando a gente era pequeno, pensava que quando crescesse ia ser namorado da Brigitte Bardot. Mas a Brigitte Bardot está ficando triste sozinha. A Brigitte Bardot agora está ficando velha, triste e sozinha. Velha e sozinha. Sozinha, sozinha. É Raul Seixas, é Lampião. Chegaram no FM que nem tentou resistir. É Raul. Lampião não anda só. Trouxe Deus e o diabo. Raul, a terra do sol. Tanto o Wall Street fechou e a ONU não deixou pista. O presidente jurou que sempre foi comunista. Xingu faz.

É isso aí, hoje aqui o estúdio, várias visitas aí. Dá um alô aí, pessoal, vocês curtem o Tom Zé? Ah, na verdade, não muito. Olha, que legal. Ah, não sei, sou meio incompreendido, acho que eu não compreendo muito bem. A poesia, não é o tipo de poesia que eu gosto, não é o tipo de ler. Algumas coisas eu acho da hora, mas não é, não me cativa. Legal. Eu não conheço nada e não me cativa muito também, não. Louco, louco, louco, cara. E você, Bigodinho? Conheço pouco. Mas você gosta do pouco que você conhece ou não? Não muito? Gosto, gosto. Gosto sim. Olá, hein, Laurindo. Acho que a gente é minoria aqui hoje. Ah, eu... tô acostumado a ser minoria, isso não é problema pra mim, certo? Agora, recomendo, já que não se conhece muito, de conhecer ainda mais e tentar se cativar. Eu já conheci gente que se cativou, o Rapon, o camarada é inteligente. Agora também tem músicos, etc., que você às vezes... ver a competência, ver as possibilidades e não gosta. É maravilhoso que as pessoas tenham essa possibilidade, né, de poder dizer não a uma coisa por qualquer razão ou com razões embasadas. Beleza, não me incomoda, fico feliz do pessoal gostar da nossa presença a ponto de continuar aqui, tá aqui, apesar do som não cativar eles. E bom, acho que o Tom Zé ia curtir também. Ah, eu acho que sim, provavelmente. Ah, então vamos continuar aí, pô. Continuar. Lembrando que esse programa é em homenagem ao Gerds. Certo? Então é isso aí. Programa em homenagem ao Gerds. Trouxemos até uma galera que com certeza ia curtir pra caramba que tivesse aqui, ele ia se divertir bastante. Será que o Gerds é mais um que não gosta mais do Tom Zé ou será que ele gosta ainda? Eu acho que ele nunca gostou, né? Porque quem sabe, quem conhece as histórias todas, sabe. Eu não vou contar essa história aqui não compensa ser contada aqui. Mas quem conhece as histórias, imagina se Gerds gosta ou não de Tom Zé. É, mas acho que o Tom Zé não gosta muito dele, né? Pelo menos foi o que ele disse. É isso aí, 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção de manhã. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção de manhã. Menina, a felicidade é cheia de praça, cheia de traça, cheia de lata, cheia de graça. Menina, a felicidade é cheia de pano, é cheia de peno, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, a felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono. Menina, a felicidade é cheia de an, é cheia de en, é cheia de in, é cheia de on. Menina, a felicidade é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i. Batiza esse neném. Cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando uma cega na cobra. Vi cego gente se encontrar. Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha. E a minha filha que é filha da família. Eu vi a réplica da réplica da Bíblia. Na impressão do contato de se pensar. Vi o cordeiro de Deus no morro vazio. Fiquei com frio de noite para esquentar. Isso aí, 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. A gente deu uma dormida aqui, estávamos viajando aqui no Facebook. Rolou uma enquete aqui na internet, né? O pessoal discutindo sobre a capa do disco Todos os Olhos, né? Do Tom Zé. Quer contar aí, Tadeu? Laurindo, a história? Então. Mais ou menos, né? Sei lá, acho que cada um deveria olhar. Daí olhar no Facebook, porque não é fácil, é mais divertido. Daí eu não preciso falar nome feio no ar também, porque pega maior mal, certo? Então vocês vão olhando ali e vê e digam o que vocês acham. Mas não olha os comentários no Facebook. Olha a capa do disco e pensem. Antes e depois mandem uma mensagem ou não. De qualquer maneira, já teve o camarada que ganhou, né? Programa Bluba, parabéns. A gente vai ter que ver como que a gente manda. Ah, então, já tem uma desmentida. Tá divertido aqui, hein? Tá divertido, mas não deixe de olhar a capa do disco antes de... O Mix também entrou aí. Certo, estamos nos divertindo a valer com a história da capa do disco, que realmente é controversa a história, pelo jeito. De qualquer maneira, vamos tocar mais alguma coisa do Tom Zé, não vamos? Vamos tentar tocar aquela do Estudando o Pagode, que a gente tentou, não deu certo, vamos ver se agora vai. É isso aí então, continue nos ouvindo aqui na Rádio Livre Capivara. Se você tá procurando amor, deixa a gratidão de lado. O que é que amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta. Sim, sim, sim, tem que ser assim. O amor, ele só cuida. Sim, sim, sim, só cuida de si. Então quer dizer... Quer dizer que o amor mesmo sem caráter? Sim, sim, sim, tem que ser assim. Sem caráter? E sem caráter de quem é que ele cuida? De quem é que ele cuida?

Ah, você inventa. Chore, eu invento. Você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa crítica, eu invento pai. Você inventa chore, eu invento. E você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Maltratei, sim, maltratei demais. Dói. E machuquei, que meu coração que bate. Que bate calado, que bate calado, que bate, bate. Dói, dói, dói. Oh, oh, oh. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Que bate calado, que bate, bate. Dói, dói, dói. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ponto do tricô, seu silêncio de aranha, vomitando paciência pra tecer o seu destino. Cada beijo irresponsável, cada marca do ciúme, cada noite de perdão, o futuro na esquina e a clareza repentina de estar na solidão. Dorme, dorme, meu pecado, minha culpa, minha salvação. Dorme, dorme, meu pecado, vizinhos e parentes, a sociedade atenta e a moral com suas lentes. Com desesperada calma, sua dor calada e muda, cada ânsia foi juntando, preparando a armadilha, teias, linhas e agulhas, tudo contra a solidão, pra poder trazer um filho cuja mãe são seus pavores e o pai sua coragem. Dorme, dorme, meu pecado, minha culpa, minha salvação. Mas eu fiz de conta que não ouvi, hein? Ela disse orgulhoso, tu ainda vai virar pó. Mas eu insisti, dizendo, hein? Hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein. Eu insisto, hein? Hein, hein, hein, hein, hein, hein. Ela disse, nego, nunca me deixe só. Mas eu fiz de conta que não ouvi. Ela disse orgulhoso, tu ainda vai virar, oh, mas eu insisti, dizendo, hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein. Eu insisto, hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein. Ela arrepiou e pulou e gritou, este teu, hein, moleque já me deu, hein, desgosto odioso, hein. Com jeito eu te pego, ui, bem feito pra rua. Sai sujeito, que eu não quero mais te ver. Eu dei casa e comida, o nego ficou besta. Tá querendo explorar, quer me judiar, me desacatar. Ela disse, nego, nunca me deixe só. Mas eu fiz de conta que não ouvi, hein. Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar pó, mas eu insisti, dizendo em, eu insisto em. Ela disse, nego, nunca me deixe só, mas eu fiz de conta que não ouvi em. Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar pó, mas eu insisti, dizendo em, eu insisto em. Ela arrepiou e pulou e gritou, este teu em, moleque, já me deu em, desgosto odioso em, com jeito eu te pego, ui, bem feito pra rua, sai sujeito, que eu não quero mais te ver. Eu dei casa e comida, o nego ficou besta, tá querendo explorar, quer me judiar, me desacatar. Ela disse, nego, nunca me deixe só, mas eu fiz de conta que não ouvi, hein? Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar pó, mas eu insisti, dizendo em, eu insisto as estrelas pra rimar até se afogar e de soluço em soluço esperar o sol que sobe na cama e acende o lençol, só lhe chamando, solicitando. Solidão, que poeira leve. Solidão, olha, a casa é sua, o telefone. Solidão, que poeira leve. Olha, a casa é sua e no meu descompasso riso dela. Se ela nascesse rainha, se o mundo pudesse aguentar, os pobres ela pisaria e os ricos iria humilhar. milhares de guerras faria pra se deleitar. Por isto eu prefiro cantar sozinho. Só me deu que poeira leve, solidão, olha a casa sua. Saudade vendesse na farmácia, que bela fortuna você faria com esta cobaia que eu sempre fui nas tuas mãos. Ó, mulher, sim, porém, sim, por quê? De quem? Se o quê? Se isto for possível, pois me contem como escrever de novo um jornal de ontem. Se porém, se por quê? Se de quem? Se o quê? Eu beijaria os pés da Santa Mar e reescreveria o seu caráter. Ah, se maldade vendesse na farmácia, que bela fortuna você faria com esta cobaia que eu sempre fui nas tuas mãos. Ó, mulher, se porém, se por quê, se de quem, se o quê, se porém, se por quê, se de quem, se o quê, se porém, se por quê, se se desse, se se fosse. Mas como, porém, por quê? Ora, não diga. A felicidade só dói, só dói. Felicidades dia é um dado, é um dedo. Chapéu de dedo é de dal. É um dia, é um dado, é um dedo. Uma história vou contar. Na igreja de Irará tinha um São Benedito que ocupava um grande altar. Mas um dia apareceu um Santo Antônio bem novinho que tomou o seu lugar. São Benedito, pra onde foi? Ninguém sabia. Nem tá na porta, nem altar, nem sacristia. Era no tempo da festa da padroeira, quando Almiro Oliveira ensaiava sua missa. A organista, a boa Dona Paixão, brigou com o coro todo e começou a confusão. Pois se tudo na cidade começou a dar pra trás, e aonde a seca é dura começou a chover demais. Caía poste de luz, cidade tá no escuro, sapo cantou de dia, nenhum ovo de galinha. Prefeito caiu da cama e na lavagem da igreja, um curador de muita fama apanhou de uma rameira. Caiu ponte no rio seco, carro não entra nem sai. Roncou um braço de mar na serra do Tremedai. Azá, azá do azé, acredite quem quiser. Azé, azá do azul, azá por aqui baixou. Corpo fechado se fechou, chá de chucai de cascavel. Cordas de terço se rezou, caveira de burro se enterrou. Mas a salvação foi quando um dia por acaso nós entramos na igreja com a intenção de por lá bisbilhotar. E quando um amigo meu, destes que com santo não tem laços, suspendeu por graça o manto de um velho senhor do espaço. Azá, azá do azé, acredite quem quiser. São Benedito tava lá debaixo, de cara feia, todo encapuçado. Diz que foi ele que botou despacho. Corre a cidade, corre o povo todo, corre as piadas, pega o Benedito e bota o santo lá no seu altar. É um dia, é um dado, é um dedo. Chapéu de dedo é de dal. É um dia, é um dado, é um dedo. Quem gostou da história que conte outra. A gente já mente no gene, a mente do gene da gente. A gente já mente no gene, a mente do gene da gente. Faça suas orações uma vez por dia, depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. Faça suas orações uma vez por dia, depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. A gente A gente já mente no gene, a mente do gene da gente. A gente já mente no gene, a mente do gene da gente. A gente já mente no gene, a mente do gene da gente. Botando dinamite na cabeça do século. Quem é que tá botando tanto piolho na cabeça do século? Quem é que tá botando tanto grilo na cabeça do século? Quem é que arranja um travesseiro pra isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos, se estendendo aí um pouco mais do que esperado. Vocês ouviram aí então as músicas Ui, Dói, Mãe, Em, Só, Cê e Índice do disco Estudando Samba. E depois São Benedito, o Gene. Essa última que acabou de tocar, Curiosidade, do disco Com Defeito de Fabricação. Os dois muito bons, né? Legal, e rolou de tocar mais. mais do Tom Zé aí. E é isso aí. Vocês simpatizaram mais com o Tom Zé depois dessa sessão? Tem algumas músicas dele que eu gosto, mas não é, é questão de estilo, mas tem umas coisas que eu acho massa. Eu não acho que ele é um mundo da esquina. Deu pra dar uma simpaticada melhor, mas não é o que eu procuraria, mas tá melhor. Oh, legal, já. Massa. Massacration. Tava cantarolando as músicas mais desconhecidas. Eu conheço uma boa parte das músicas do Tom Zé. E o cara tava cantarolando as outras. Então, pode dizer se gosta ou não de Tom Zé. Levantar o astral. Apesar de que pô, foi o maior barato de discordância, né? A gente achou super divertido ter gente que nem curte tanto. Pô, foi legal alguém falar. O programa serve pra isso, cara. Pro pessoal concordar, discordar e tudo mais. Mas legal, é com certeza, a gente é da baderna, cara. Cada consonância, mas Massacration, pela consonância, fala do Tom Zé. E aí, então, eu gosto bastante do Tom Zé. Aprendi a gostar já faz um tempo, na verdade, ouvindo e prestando atenção nas mensagens, nas letras, que ele também tem uma poética, assim, bastante diferente, ele faz uns jogos de palavras assim, muito interessante. E relembrando também que o Tom Zé fez parte do tropicalismo, né? Foi um dos excluídos, esquecidos do tropicalismo. Tanto que depois tem até um documentário dele que conta bem essa história, né? De que quando o pessoal acabou a ditadura, digamos assim, eles tentaram voltar com o tropicalismo mais na parte musical e não chamaram o Tom Zé, né? Esqueceram dele, entre aspas, assim. Mas depois o Caetano, tio, voltaram a chamar ele pra fazer parte de shows e tal. E mesmo, porque tem muitas músicas que o Gilberto, que essa galera toca, que é do Tom Zé. E o próprio Tom Zé deu várias músicas pros Mutantes também, que ficaram muito famosas na voz dos Mutantes, mas também é do Tom Zé e tal. Mas é muito massa, ainda mais essa parte, essa primeira fase do Tom Zé, que também tocou, que é bem mais samba, um sambinha bem roots, assim, bem simples. E depois uma psicodelia, assim, né? Que ele tem vários álbuns que fritamente mesmo, né? Mas eu curto, é massa, então Zé é bom. Ah, legal. E, putz, né, essa história aí que você falou é isso mesmo, né? Acho que o Tom Zé, depois ele pegou um pouco de bode dos caras, né? Do Caetano, do Gil, por causa desse. Bem quando ele tava no perrengue ali, né? Nos anos 80, se não fosse o gringo, né? Talvez a gente não tivesse aí a presença que o Tom Zé tem hoje aí, né, pra nós. Então, em homenagem, né, até uma homenagem também ao David Byrne, então, que redescobriu o Tom Zé ali no final dos anos 80. É, e essa aí, se o Julinho tá ouvindo, vocalista do ORTN, que agitava realmente a noite São Carlense quando tocava esse som, nos longínquos anos 80, então... Essa vai dedicada ao Julinho, que já disse que já ouviu o nosso programa alguma vez. É isso aí, então. Vamos de Talking Heads. A música se chama Psycho Killer. É isso aí. Então, esse foi um programa Pérolas aos Poucos. Terça que vem tem mais. Ah, vamos aproveitar também para divulgar aí a programação essa semana. Amanhã tem o programa às 18 horas, o Shimmy Nevers, às 8 da noite, o Sonho Revolução, na Quinto Octopus. Ah, e vai rolar também a participação especial ali do pessoal do cursinho na quinta, né? É isso aí? Que horas? A partir das 7, então, das 19 horas. É isso aí. Sintonizem aqui a Capivara. Então, na quinta vai rolar um programa autônomo temporário. E na sexta, ao meio-dia, tem o Samba da Terra também, aí com o Massacration e com o Russo. Então é isso aí, acessem também o nosso blog, que é o www.radiocapivara.blogspot.com. E é isso aí, nos vemos então semana que vem, até lá. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, guess to say. Better run, run, run, run, run away. Oh, oh, oh, psycho killer, kiss, kiss, say. Better run, run, run, run, run away. Oh, oh, oh, oh. You start a conversation and you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, kiss, kiss, say. Better run, run, run, run, run away. Psycho killer, kiss, kiss, say.